Um dia, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos comprovar isto livro por livro. Em Gênesis, Ele é o Criador do céu e da terra, e tudo o que neles há. Em Êxodo, Ele é o Eu Sou, aquele que era, que é e sempre será, o único que o Verbo está sempre no presente, porque Ele sempre está presente. Em Números, Ele é a estrela e o cetro. Em Deuteronômio, Ele é a rocha que mata a sede, que verte água. Em Josué, Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que é capaz de parar o sol e a lua para dar vitória ao seu povo. Em Jó, Ele é o Redentor, aquele que vive e está de pé e resgata os seus escolhidos. Em Salmos, Ele é o Senhor e o meu pastor. Em Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é a nossa justiça. Em Daniel, Ele é o Messias. Em Zacarias, Ele é o renovo. Em Ageu, é o desejado de todas as nações. Em Mateus, Ele é o Filho de Deus. Em Marcos, Ele é o Filho do Homem. Em Lucas, Ele é o Médico dos Médicos. Em João, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a ressurreição e a vida. Em Atos e nas cartas dos apóstolos, Ele é Jesus, o Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, o nome que está acima de todos os outros nomes. No Apocalipse, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Fiel e Verdadeiro, a Palavra de Deus e o Rei que voltará.